That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Dani Taranha. Oi. Dani Taranha, eu quero saber o que você acha de todas as novidades anunciadas da Marvel e da DC Comics. Eu acho uma grande bosta. É isso que eu acho. Dani, eu acho que você tem que se preocupar, você está se alienando do mundo. Não, eu não estou me alienando, entendeu? Eu acho que essas empresas aí, essa tal de Marvel e essa tal de DC, entendeu? O que tem essas empresas? Elas estão anunciando muita coisa, porque assim, quem muito fala, nada faz. Você já sabe uma coisa dessa. Já diz o ditado, cão que late não morde. Estão prometendo um filme até 300 e... Já dizia o ditado, cão que late não morde. Olha, eu tenderia a concordar com você, mas a Marvel tá botando pau na mesa, entendeu? Eles estão fazendo o filme da Guerra Civil. Olha, é um civil. Pintão, viu? É um belo de um pintão. Um pintão verde, grande, musculoso, venoso. Que isso. Venoso. Que isso. Eles estão prometendo o filme até 2016. É, 2016, tipo sim. Até lá eu já morri, então não vou assistir nada do que eles estão prometendo. Aí eu fico meio que ansiosa pra saber. Que eu não sei, se ano que vem eu vou estar viva. Mas a graça é essa. Então o que adianta eu ficar esperando um filme, sei lá, do Homem-Formiga... Que vai ser um clássico do cinema, entendeu? Se eu não sei se eu vou estar viva não, em 2035, entendeu? Não, Homem-Formiga é ano que vem já. Homem-Formiga é ano que vem. Então aí é que tá, você não pode prometer assim a longo prazo. É igual você prometer que vai casar com uma pessoa, dar um anel pra ela e só prometer ir pra casar daqui a 5 anos, entendeu? Olha, mas te falar que e a Marvel... se a pessoa vai falar, poxa, mas eu não sei se eu vou estar viva daqui a 5 anos. Mas a Marvel é o melhor noivo e noiva do mundo. Ah, que ela vai entregar tudo, entendeu? Você acha? Entrega é o que e tá vai soltando teaser, vai soltando não, teaser. Não, e outra, o namoro com a Marvel foi muito bom, entendeu? O namoro é incrível, porque você tem várias relações, assim, ao longo do período, entendeu? Tipo, tem um filme várias que vai... Várias relações com a Marvel. Faz com o easter egg, verde. Tem um easter egg, entendeu? Sabe aquele ovo? Como chama aquele ovo que você usa? É o easter egg da vida real, assim. Que história é essa? Que ovo que usa? Que ovo é esse que você tá usando? É, como é que chama aquele ovo lá? Que ovo? Ai, é o... Tenga? Não, é o... É aquele ovo de bater punheta? É. É o Tenga. O Tenga é Tenga Egg. Tenga Egg? Tenga Egg. Tenga Egg. É o easter egg. É o easter egg da Marvel, da vida real. E aí a Marvel vai soltando vários filmes e tem muitos personagens que vão aparecer depois. Por exemplo, o Thanos. O Thanos vai aparecer só em 2019. Gente, eu vou estar morta em 2019. 2018. Ó. O pornô dos Vingadores, o Putanos. Putanos. O Putanos é o... Vai fazer? Sério isso? Não, eu na minha cabeça, não, tudo não, porque estão prometendo tanto, né, Romário? Não, mas ó, uma coisa que não te avisaram... Uma coisa Putanos. É que, uma coisa que você não foi avisada, não sei se você recebeu o comunicado, é que como os nerds eles dominaram o mundo... Sim. É compulsório agora você se informar sobre o que é a nerdice, sobre o que são as coisas nerds. Porque tem 15 filmes de super-herói por ano agora. E você juntando, vem aqui no seio da nerdice, que é o juntando Omelete. Marvel, DC, Sony e Fox. Eu sou uma pessoa que eu vivo um dia de cada vez, eu queria dizer isso pra vocês. Então, a tem minha problema, grande vai ter preocupação, um filme por dia pra você. A minha grande preocupação neste momento, eu acabei de ver um Twitter aqui, da roupa da Mulher Maravilha, é entrar nessa roupa. É a minha única preocupação neste momento. Eu vi a roupa e eu falei, bem, Dani eu Taranha. Preciso entrar nessa roupa, estamos em outubro, quase novembro. Aliás, você está ouvindo esse podcast em novembro já. Já em novembro. A gente está gravando uma semana antes. É, temos um mês e eu preciso entrar naquela roupa. Então essa é a minha única preocupação no momento. Como que você depois vai fazer? Eu vou me preocupar com o Homem-Formiga, o Homem-Carrapato, o Homem-Jacaré, o Putanos, essas coisas todas aí. E aquele outro lá que você inventou, aquele super-herói que você inventou outro dia? Ah, sim, o grande... Aliás, esse eu vou fazer o filme desse super-herói. Que é o grande homem besouro rola bosta. Que porra de super-herói? Porque é esse? Já que não tem o Homem-Formiga, por que não pode ter o besouro rola bosta? O Homem-Formiga, o Homem-Aranha. Tem o besouro verde também. Qual o poder dele? Besouro verde. Ele rola bosta! Ele é rola isso, muito. E ele pode jogar bosta nas pessoas, e pode transformar as pessoas em bosta, e rolar as pessoas, e fazer um megazord de cocô. Olha, gigante, eu acho que você é insetofóbica, tá? Porque a sociedade protetora dos animais... Dos besouros rola bosta? Dos besouros rola bosta, acha isso um absurdo. Isso é insetofobia. Não, tá? Se pode ter Homem-Aranha, Homem-Formiga, homem... Não sei, não sei. Ele é parte fundamental... Pode ter o besouro rola bosta. Homem-besouro rola bosta. Daniele, tá? Daniele, fala o seu nome completo aqui, Daniele. O negócio é o seguinte. O besouro rola bosta, ele é parte fundamental do ecossistema da pradaria africana, entendeu? É você importante. Nem sabe de onde vem o besouro rola bosta. Ué, a pradaria africana, ele rola as bostas dos rinocerontes, dos negócios. Cara, assim. Só tem bicho grande lá na pradaria africana, entendeu? Tem o rinoceronte. É, pra um tem rinoceronte. Rolar a bosta do rinoceronte, ele tem que ser forte pra caralho, o elefante. Né? Só tem uns bichos que caga pra cacete lá, o hipopótamo, mas o hipopótamo ele mal sai da água, então mas ele cai ali. Mesmo. Caga, você já viu hipopótamo cagando? Chato, velho. Nunca viu? Nunca vi. Mano, o hipopótamo ele sempre tá ali na água, né? Ele fica metade na água. Aquele aí ele sai um pouquinho, assim. Ele coloca a bunda pra fora, assim. Aí começa, tipo, a sair muita bosta e ele fica limpando automaticamente o rabo o não dele é limpando, com o rabo. Não é limpando. É tipo tirando, assim. É, não é, na verdade não é isso, ele tá espalhando, ele joga mesmo, porque isso aí ele marca o território, ele joga bosta em 100 metros, assim. É nojento 100 metros pra é muito. Caralho, eu vi no zoológico uma vez. Ele cagou em eu você? Tava vendo, não. Ele tá. Mas é tipo aquele show de água, assim? Aqueles shows de água, assim? Imagina um, sabe... Imagina um. Tipo Las Vegas, assim. Imagina um ventilador. Tipo Las Vegas, exato. É, tipo isso. Imagina um ventilador, você vai lá e é, começa a jogar bosta. A aí fica bosta, bosta no ventilador. É jogou isso. Bosta no ventilador, é o que o hipopótamo faz. Ele é o ditado da natureza, o hipopótamo. Ele joga bosta tá no ventilador. Mas tem um aí ventilador é um bicho legal, né? Hipopótamo que é. Que é o único bicho que consegue fazer isso. Mas aí é precisa bicho. Ter o besouro bola, rola bosta pra organizar tudo, né? Mas é, aí, é por isso nossa, que a natureza é sábia. De um exército de besouros rola bosta. Você não sabe quantos besouros rola bosta tem no mundo. Olha, e aí será caiu que o homem que... besouro rola bosta vai poder se multiplicar também? Caiu o quê? Caiu um meteoro na África. E aí a radiação do meteoro... Olha quem tá aprendendo olha só. Como começam os super-heróis. A radiação do meteoro lá foi, atingiu o besouro rola bosta. E como é que fundiu num homem? E aí, o homem tava passando, porque aí tem aqueles caras que querem matar os elefantes da África. Sim, caçador, tipo, era meio chama. Um caçador. E aí ele tava... Na verdade, o caçador tava fugindo, que tem que ser um cara bom, porque ele é um herói. Não pode ser o caçador, porque aí é um vilão. Nossa, é o então, Stan Lee, o caçador, na verdade, tava fugindo de um cara da ONU, não sei. Quem que cria? O Greenpeace, sei lá. Quem pode que cria dos elefantes? Pode ser o Greenpeace. WWF. WWF, é. É, aquele do Pandinha, esse daí, isso. Né? É, esse do Pandinha. O Panda Luta Livre, né? O isso. WWF. É, isso, exato. WWF, é. Luta Livre. É a luta armada UFC. De Panda, né? E aí ele tá fugindo desse cara do Greenpeace, do WWF. E aí esse cara, que é o cara legal, ele pisa sem querer no besouro rola bosta. E aí eles se fundem. Ele começa a passar mal, aí fica meia hora do filme passando mal, porque tem aquela enrolação. Passa mal, aí a mulher fala, ai, o que está acontecendo com ele? Está mudando. Aquela punhetação. Que cheiro é esse? Ai, 40 não, minutos é de filme. Imagina o cara blá, fala assim, nossa, blá, o que está acontecendo? Tipo... E aí, mas aí ele percebe a transformação. Não, mas transformação. Imagina ele abrindo a privada. É? Ele fala assim, nossa, nossa, preciso cagar. Daí ele caga, daí ele abre a própria privada e pega e vai pela casa. Ela, o que você está fazendo, a mulher dele? Ele rolando... É, não, ele começa assim, começa aí a metamorfose. Ela, oh, meu Deus, eu não sei o que mas tá acontecendo. Mas ele se transforma? E aí ele começa a enrolar o próprio cocô, e aí daqui a pouco ele tá na rua enrolando o cocô das pessoas, dos cachorros, dos mendigos. E aí vira, aí ele adquire poderes, porque ele é forte, né? Ele encontra ele a pessoa é passeando o cachorro na rua, assim, ele empurra a pessoa, joga pro lado, assim, e pega a bosta pra ele, assim, pra ele. Vai enrolando. E aí ele cria um, bom, enfim, e aí ele mata homem as pessoas. Homem besouro, rola bosta! Nossa... E aí, olha, eu acho que merece pelo menos uma série de TV. Eu acho que é um grande herói. Temos que pensar num ator para o Besouro Rola Bosta. Um ator para o... Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, não. Tom Hiddleston. Já é muito ligado na Marvel, já é o Loki. Já é o Loki. Tá aliás, aqui. É tanto filme que hoje os atores vão ser divididos entre os que fazem filmes da DC e os que fazem os filmes da Marvel. O Homem Besouro Rola... Tem uns que cruza, né? Já fez os dois, né? Tem um que cruza. Tem que ser quem um cara que veio ser? Da TV, assim, porque... É, da TV? É, pra não pagar muito, porque é uma aposta arriscada isso aí. Mas ele sabe, tem, que ser, que, ele tem que ser afrodescendente ou não, não, já que é da África? Não, ele tava lá, ele era da ONU. Ah, ele era da ONU, da tava WWF. Lá? Não precisa, pode ser da cor que ele quiser. Que pode a, ser a o Matheus Nachtergaele. Ele, tipo. Matheus Nachtergaele, você acha nossa, que pode ser eu o acho cara, rola, ele tem cara de rola bosta. É o Matheus Nachtergaele. Mas pô, o Matheus é muito parece pequeno, um besouro. Mas ele é muito pequeno. Mas isso por que isso dá mesmo. A graça do super-herói... Mas ele é o cara que é, você vai olhar, entendeu? Você pode se identificar com ele. Essa o é a graça Matheus do super-herói. Você identifica com o Matheus? Você acha que ele tem cara de que enrola a merda? Você acha que ele faz... Não, mas ele vai virar um super-herói. O Peter Parker não tem cara de que gosta bom, de aranha. É verdade. É bom, é verdade. Não precisa. Ah, se for pensar assim, Wagner Moura também poderia ser o besouro, homem besouro rola é porque bosta. O Wagner Moura é o é o Capitão homem Nascimento, besouro né? rola bosta. É, o nome comprido. Homem, mas tá na hora dele. Tá na hora dele. Aliás, eu vi um filme hoje. O Homem Besouro Rola Bosta. Quando virar série de TV, vai ser só bosta. Pra fazer a moda dessa série de TV. Eu assisti um filme hoje com Wagner Moura. Que eu, como todo mundo sabe, eu assisto filmes depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas olha, eu queria te parabenizar. Você assistiu o quê? Deus é Brasileiro? Cinema, tipo... Ela foi ao cinema hoje. Eu fui ao cinema. Você foi? Fui, eu perdi meu medo de ir ao cinema, porque não tinham crianças. Eu fiquei mais feliz. Que você viu? Praia do Futuro. Nossa, tá passando realmente ainda Praia do Futuro? Criança nesse filme, né? Não. Nossa, pode é... entrar, né? É, exato. Eu achei que banalizaram o corpo do homem nesse filme, o Praia pau, do banalizaram Futuro. Banalizaram o pau. Banalizaram. Você achou que teve uma paunalização? A piroca. Quero dizer isso pra piroca vocês. Piroca pra todo lado? Eu não acho, nunca achei ruim na minha vida ver o Wagner Moura pelado. Nunca acharia, jamais pensaria o contrário. Mas nesse filme eu fiquei um pouco, putz, de novo o Wagner Moura pelado? De novo esse alemão gostoso pelado, sabe? É tipo o azul então... é a cor mais quente. Que chega uma hora e você fala, nossa, meu, sério? Eu também nunca não, o azul é a cor mais quente. Tem... Eles vão transar de novo. De novo essa chupação? Vai, não, azul é a cor mais quente. É uma única cena que dura meia hora nada, de relação não, de checa. Não. Relação de checa, de verdade, é uma única cena que dura 40 minutos. Mas tem boca inteiro. Na checa, checa na não, checa. Tem outra cena de sexo. Mão na checa, checa, checa, checa. Não, mas essa full time, que é começo, só, meio grandona. Fim... É. Cara, juro, eu tava assistindo e eu falei, legal, demora tudo isso? Assim, goza logo, filha da puta, vai! Não, eu lembro que eu fui na cozinha, peguei um negócio... Mas é por isso que no Praia do Futuro é mais rápido, porque o homem demora menos, entendeu? Aí são várias cenas muito curtas, assim. Você divide. Não, eu fiquei pensando, gente, se sexo entre duas mulheres é isso, eu nunca vou virar lésbica. Porque a paciência dá que a pessoa trabalho. Tem que ter... É, dá trabalho, e mesmo. Força naquele braço! Gente, não dá... É, tem na que ter minha força idade? No braço. É, força e a no braço preguiça? Tem que ter, né? Vixe, não rola. Nossa. Ah, Omelete Nights. Vamos falar de Suzane? Suzane von Richthofen, essa Sussu. Mulher que sempre nos surpreende, depois de ter matado os heroína próprios da Marvel, pais. Vilã da Marvel. Você pensa ela que essa ser mulher Marvel, pode ela fazer... Ela podia ir pro Esquadrão Suicida. O que essa mulher ela pode é fazer? Ela é da DC. Ela é da DC. Nossa, vamos fazer um filme brasileiro do Esquadrão Suicida, tipo Missões Impossíveis pros Detentos Brasileiros. Vamos. Aí você pega o Fernandinho Benamar, vai ser o líder da equipe. O né? Marcola. O Marcola, lógico, porque o PCC, afinal de contas, aí, né? A Exatamente. Grande organização, é a Hidra brasileira. Aí você coloca lá a Sussu aí. No... Sussu. Sussu. A Suzane vai ser a Femme Fatale do... Cara, você pode colocar um cara mesmo. Ah, não, a Femme Fatale tem que ser a Elisa lá, né? O... Elisa Samudio, ela tá... Não, com a outra, ah, não. Tá. A outra, essa daí. Samudio uma foi. Picou e a outra foi picada. Na verdade, aconteceu o seguinte, você que estava em Marte e não acompanhou. A Suzane von Richthofen tá presa, como vocês sabem, porque ela matou os pais. Ordenou matarem os pais, né? É, pois é. Mandou, ela é tipo Lex Luthor, né? Ela mandou ordenou. Matar, enfim, matou. Tá presa lá na cadeia. E aí, Elise Matsunaga matou o marido e esquartejou o e espalhou os pedaços por São Paulo. Guardou em o marido, malinhas. Que é da Ioki, né? Uhum. Era, que morreu. Da pipoca. E aí, da pipoca. E aí, elas foram presas. Porque existe uma prisão no Brasil que é a prisão VIP. Só Tamambé, os, né? É, porque é só os presos e as presas mais hypadas que vão pra lá. Você tem que ser primeiro famoso pra poder ir pra lá, não é qualquer um. É tipo pulseirinha de camarote, não é qualquer um que entra. Você tem que primeiro ou você ser famoso ou se relacionar com alguém importante. Eles não têm segurança na prisão, eles têm leões de chácara, é isso? Isso, exatamente. Então, no caso da Elisa, ela era... Eles Elise... seguram as pessoas com aquela corda de veludo. Assim, é, então. Você não pode sair. Ela era casada com um cara importante. A Suzane cometeu uma atrocidade. Então, assim, ou você comete uma atrocidade pra chocar as pessoas, ou você tem que ser famoso ou se relacionar com o famosos. O psicogato tá indo é pra tipo lá? É tipo a área VIP lá do Asilo Arkham. Como é que é o nome? Onde eles guardam... No jogo do Batman tem uma parte do Asilo Arkham onde ficam os mais... Os mais top, assim. E essa é a prisão que todo mundo quer ir. Porque você já conhece a galera, porque você viu nos jornais, entendeu? Tem entrevista no Fantástico. Então você já se sente meio brother das pessoas. Entendi. Mas o psicogato tá indo pra lá? O psicopata gato? É. Então, até não é, agora não. Não é psicogato o nome dele? Mas a prisão que elas estão não tá é só uma prisão ainda, feminina? Né? Não, tá o psicopata gato, ele está preso, ele chutou um fotógrafo cara, a semana passada. Fala psicopata gato. É que eu acho mais melhor foi o psicogato. Tá bom, psicogato. O psicogato foi fazer não sei o quê que tiraram ele da delegacia, acho que ele foi fazer uma reconstituição de crime, não sei, ele chutou um fotógrafo. Tá cada dia melhor o psicogato. Mas escuta, a prisão que elas estão não é só feminina? É, é só feminina. Mas é que tem a versão masculina das prisões VIPs. Ah, entendi. Mulher paga menos, né? Mulher paga menos. E tem uma noite, garrafa de vodka de graça. E não é qualquer vodka. Não é Absolute, Smirnoff. Não, é aquela azulzinha, como é que chama? Grey Goose. Não, top. Ciroc. Ciroc. É uma Ciroc. Grey Goose. Tá aí uma coisa que não tem no presídio feminino. Ciroca, né? Não tem. Ciroca. Por não ter Ciroca no presídio feminino, é que... Já que Elisa? Sei lá. Não importa, a mulher do Yoko. Elisa Matsunaga, acho que é Elisa, porque a outra que foi picada é Elisa. A Elisa Matsunaga foi pra lá e conheceu... Cada vez que você fala o nome dela, você fala outro nome. É, foda-se. As pessoas entenderam que é a mulher que picou... Charlize Matsumoto. Charlize Theron. É a mulher que picou o Yoko. Ela foi pra essa prisão, que é onde tá a Suzane, e encontrou sua alma gêmea, que era uma sequestradora. Né? Elas começaram a ter um romance. Você tá com muito tempo livre. Você não tem que lavar uma roupa. Tem muito tem que... tempo, né? Você pode passar 40 minutos de boa, né? Não, mas pode até lavar. Orange is the New Black, elas lavam roupa. Eu acho que lavam. Não sei se lavam. Não, mas parece que lá elas lavam. Trabalham também. Trabalham. Mas trabalha o quê? Não trabalha 12 horas por dia, não pega metrô, não pega busão, não fica cansada. É, não tem que se locomover, né? Não tem que se locomover, é tudo tranquilo, sossegado. Não tem que cozinhar. Tá com tempo livre. É fácil você ir pra lá se você quiser. Eu tenho planos, inclusive. Você tem planos. Eu tenho planos. Que não me envolvam, tá? Estão em execução até, né? Que não me envolvam. Então eu estou pensando. E aí você fica com muito tempo livre, aí você vê ali uma Xana aqui, a outra ali, você fala, pois é, tô aqui há 5 meses, tô na seca. Se bem que São Paulo tá igual a prisão, né? Tá faltando Ciroca aqui. Tá faltando Ciroca em São Paulo. E aí quer dizer, então, que a Elise Matsunaga pegou a tal da sequestradora. E aí... Suzane von Richthofen não quer ser deixada para trás. Imagina, não quer. Uma mulher como ela, não é de garbo e elegância. O que ela fez? O que ela fez? Ela roubou a mulher da Elise Matsunaga e casou com ela. Tá, meu bem. Mas essa vadia é minha, pá na cara da Elise. E eu não tinha promotor? Você picou o seu marido, eu matei meus pais. Você quer me de força, meu bem? Tô melhor que você. E ela parecia tão frágil, né? Porque ela entrou lá no presídio com um ursinho de pelúcia, não sei o quê. Periquito na mão, na verdade, era uma periquita, ninguém sabia. Ah, é verdade, era passarinho. A matéria da Folha fala que todos os agentes penitenciários que já lidaram com ela falam que ela é o Marcola feminino. Ela tem um poder de persuasão nas pessoas, não só nas mulheres, mas tipo nos agentes da cadeia. Tipo, ela se dá bem com todo mundo. Ela conquistou um cara que era... O promotor, que era promotor, né? O cara se apaixonou por ela, falou que ia tirar ela da prisão, dessa vida dela. Ela falou, não, porque eu já tenho a minha mina. Exatamente. Foi o que ela falou. Que grande personagem. Caralho, dá até vontade de conhecer, assim, só pra... E eu, né? Cara, ela falou... Só pra ver, é tipo uma Bene Gesserit de Duna, assim, sabe? Feiticeira que fala com você, começa a falar com a voz. Eu sou... Suzane von Richthofen, abra o portão. É tipo um Jedi também, né? É. Tipo, você não precisa. A gente olha esses não ela são assim os nas fotos. Tá procurando. A gente olha assim nas fotos, mas eu acho que quando você chegar perto, ela deve ser uma puta de uma gostosa. Será? Para as mulheres ficarem desse jeito, para os homens ficarem desse jeito. Ah, né? eu acho que é a segurança, cara. É ela deve ser muito segura. É a lábia. A lábia, você está dizendo a lábia as partes. Não, mas é a isso lábia. Que eu quis dizer. A lábia. Também. Os grandes, as grandes lábias. Os grandes lábios. Como eu falei, não tem nada para fazer. Mostra a lábia para quem ali quiser ver. Vou ver qual é que olha, é esse negócio. Olha, passei a lábia. É isso passei que a dizer? Lábia nessa É isso que quer dizer passar a lábia? Não, né, Érico? Omelete Nights. Eu assisti Robocops. Robocops do Padilha? Robocops do Padilha. Esse que fim infelicidade. De semana. Você só lembra dos filmes Lazarento também, mas né? Mas é só esse filme que eu assisti. Mas você achou ruim o filme? Então, antes de falar do filme, eu tenho que contar uma história ótima. Há uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos, tinha um carro, esse showmício de vereador. Não, nem tem mais showmício, né? Há 10 anos tinha. Enfim, em São Caetano passava um carro de som anunciando um showmício do vereador X. E aí ele falava assim, o locutor, tragam seus filhos, tragam a criançada, porque vai ter show de Mickey, Minnie, o Pato Donor, o Pato Donor e Robocops. E aí Eu fiquei com isso na cabeça, tanto que eu lembro até hoje. O show do Robocop deve ser legal, porque ele faz a dança do robô, né? Quando começou, que eu vi que ia passar no Telecine Robocops, eu não consegui, eu passei o filme inteiro falando Mickey, Minnie, o Pato Donald e Robocops. Eu gritava na minha casa, Robocops, que nem uma louca. Eu fiz isso durante as 2 horas do filme. Eu não entendi esse filme direito também. Não, peraí. Na verdade, eu entendi aí. O filme, porque eu lembro do outro filme também. Só que eu acho, eu não vi grandes diferenças de um filme pro outro. Ah, eu achei, eu acho que tem bastante. Tem bastante. Tem muita diferença? Tem. Primeiro que eu achei que o foco seria pra ele achar o vilão, porque o foco do primeiro filme, do original, ele tem que achar o cara que matou ele e tal, que fez o atentado contra ele, não é? Ele não passa o filme inteiro depois de um certo ponto atrás desse cara e no final ele mata o cara? Ele não é isso? Não, tem dois caras. É, tem o cara e tem o... Tem a quadrilha e tem o cara que o é o cara da OCP. Que é... Tem o manda-chuva. É. Ele mata o cara, mas não mata o manda-chuva, não é isso? Ele mata os dois. Né? Ele mata os dois no final, não lembro. Agora, nesse do Padilha, eu achei que ele matou muito rápido o cara. Tanto que eu nem percebi... Quem? O que mandou matar ele. Ele entra, aliás, essa cena eu achei legal, que ele vai no escuro. É foda essa cena, essa cena é boa. Essa cena é boa. É. Que ele entra, o Robocops, entra no escuro pra matar os carinhas lá. E aí o chefão tá lá na ponta. Ele mata o cara, e eu só fui perceber depois que ele matou, porque tava no escuro também, não vi. Mas na verdade não é isso. Sabe o que eu acho que eu reclamei disso também? Em algum lugar? Ele morreu eu falei muito também rápido. Que foi muito rápido. Não tive um tipo, não, mas ele mata na verdade, o vilão é o Michael Keaton. É, mas que você só vê depois. Aí você entende que o vilão é o cara da... Exato, que a questão do Padilha é outra. A questão são os poderosos, não são os caras... Aí tem um dilema todo. O inimigo todo. Agora é outro, né? Ele fala no meio do filme. O inimigo agora é outro. Ele faz o Tropa de Elite 1 e 2 no mesmo filme. Que se chama Robocops. E aí ele faz os dois no mesmo filme e tal, não sei o quê. Já imaginou se eles anunciassem o Robocops como a continuação? Porque é tipo Alien e Aliens. Robocop e Robocops. Robocops. Tem agora e aí dois. Eu também não achei, também uma coisa que eu achei que não ia dar pra fazer, mesmo em 2049, sobrou a cabeça e o pulmão do cara? E um braço? Não dá. Sobra mais, né? Sobra uma perna. Sim, mas ele desmonta o cara. Só que eles tiram, eles desmontam, exato. Fica a cabeça, o pulmão e um bracinho? Que, aliás, mas essa você, cena é muito boa também do pro filme. Pro cara sobreviver, eu acho que pensando assim, você precisa ter o cérebro, tronco coração, e a cabeça, né? É. Sim, mas não, eu acho que tá errado também. Não ia dar pra ele viver só disso. Que puta vida de merda, né? Robocops. Coitado do Robocops. Tinha que ter matado esse cara. Coitado, essa é a angústia, né? Não, gente, não dá. Robocops, não dá. Você teria matado seu marido se ele tivesse aquele jeito no lugar da mulher? Não, se ele fosse virar um robô... Que eu mal ia conseguir vê-lo durante o dia, muito mais usufruir de seu corpício, mata essa merda logo. Vou usar pra quê? Sim. Vai ter a boca pra me encher o saco o dia inteiro. E a parte boa, que aqui é o que interessa, não vai ter? O que, que eu vou querer essa pessoa? É que o Robocop original, ele tinha aquele USB, né? Aquele USB meio fálico, que era um negócio que ele usava pra carregar os dados. Ah, e tal, ele fazia assim, girava. Pô, aquele negócio era. Se você não, faz um negócio pra trocar, você poderia trocar, poderia acoplar. Aquilo, né? Troca aquilo, poderia bota fazer um exercício. Bota um revestimento de látex. Agora, pra conversar, tinha, eu converso com as minhas amigas. Ele tinha conversar. Uma mão, né? Entendeu? Esse também tem. O Robocop novo tem a mão. Ele tem o original não. O original não, é. Então, esse tem a mão. Ele tem uma mão. A mão pode compensar. Aí, vai ficar a relação de tcheca. Azul é a cor mais quente, versão Robocops agora. Não também. É a tcheca. Ele não tem uma tcheca. Ele tem aquela coisa, parece um Bob. É, então. Um Ken. É um Ken. Vai ficar... Azul é a cor mais Robocops. Falando em filme que a gente assistiu um filme hoje do Christopher Nolan. Nossa! Um filme que chama Interstellar. Aí, é bom esse filme? Tô curioso. Sabe o que eu pensei? Agora que a gente começou... Não vai me dar spoiler. Não, não vou dar spoiler, filme, não. Mas sabe o que eu pensei agora que a gente tava gravando aqui? Que a gente tem as nossas teorias que são muito bem fundamentadas. As nossas em geral do programa. As nossas em geral são fundamentadas porque, tirando o Thiago, que é muito novo, a gente já tem uma idade, assim, entendeu? A gente já passou por muito na vida. E a gente já estudou, a gente tem o superior completo. Então, a gente... Eu não, eu sou estagiário e não sei o que está acontecendo. O Thiago também tem o superior completo. Então, a gente sabe do que a gente está falando, entendeu? A gente pode parecer que a gente está... Fala logo o diabo da teoria. Não, calma, pô. Puta merda, velho. Não, só tô, nossa assim, senhora, pode parecer minha mãe contando história. Pode parecer que a gente tá inventando as coisas, entendeu? Mas são muito bem fundamentadas, cientificamente. Então, ele continua. Ele continua. E no Interstellar é assim também. Eles, parece que eles Então as coisas são muito científicas, mas eles inventam umas horas, né? Tipo, que nem uma hora lá que a mina fala, ah, esse planeta aqui não serve, esse planeta é muito perto de não sei o quê, não tem asteroide, não vai ter vida aqui. E sabe, meu, você é doutora mesmo, você é cientista, falando umas bosta dessa assim? Tipo, nossa, justificativa de... pra que aquilo? Justificativa de nada. É, uma justificativa de nada, mas que com base no que aconteceu na nossa própria Terra, entendeu? Porque tudo aqui é resultado das coisas que a gente... que o planeta passou até chegar a esse ponto, né? E várias das ocorrências, inclusive os eventos de extinção, caralho, foram... Mas os eventos de extinção, sim, mas os... Devido a tipo, se não tivesse caído o meteoro e tal, e aniquilado os dinossauros, acho que não existiríamos. Ainda teria dinossauros. Mas a vida já existia toda a fagulha. É, mas é que tem a teoria aí... Eu tenho uma dúvida agora que você falou dos dinossauros. O Noé, ele veio antes ou depois dos dinossauros? Ele veio depois porque ele botou os dinossauros dentro da arca. Ele botou, não colocou os dinossauros? Um dinossauro, existe macho. Dinossauro na Bíblia, né? É verdade, cadê o dinossauro na Bíblia? Só existe na nossa Bíblia aqui, na que nossa é aquela, Bíblia, que aquela é imagem Jesus. De Jesus montado num Velociraptor. Omelete. Aliás, tá aí uma coisa, né? Que a gente tem que falar muito sobre as heroínas. Porque você vê esse maiô dessa moça que tá aí. Ela jamais conseguiria ser uma heroína de verdade com esse maiô. Discordo completamente de você. Ele ia ficar entrando no rego. Como é que ela vai correr atrás do bandido com o maiô entrando no rego? São todos fio dental, esses maiôs. Ela ia ter que ficar puxando o negócio. Mas não puxa, já tá lá. Peraí, ó. Vou falar, agora eu vou no seu universo buscar a solução para o seu problema. Tira do cu. Não dá. Sabe quem... Tipo, lutar. Uma pessoa que luta artes marciais. Se mexe mais ou menos que a Beyoncé. Que a Beyoncé? Beyoncé. Só que a Beyoncé não tá de fio dental, meu amor. Claro, a Beyoncé... É a Beyoncé no clipe do Single Ladies. Não, ela não usa fio dental. A Beyoncé nunca está de fio dental. Tá sempre de shortinho Mulher Maravilha. Não, mas peraí. Shortinho Mulher Maravilha, que é hot pants. No clipe do Single Ladies, ela tá de... Hot pants. Não, tipo, ela não usa um fio dental, tipo, da Psylocke. Tudo bem, não é fio dental. Tô falando que não entra na bunda. Ou aquilo é magia do cinema. Eles ficaram parando e falaram, Beyoncé, tá entrando na sua bunda. Tira. Ela não tá combatendo o crime, ela não tá correndo atrás de ela pessoas na rua. Ela se mexe tanto quanto qualquer super-heroína. Não está correndo. Claro, velho, você é a Beyoncé. Correr, você faz uma banda fazer assim com a outra banda, você entendeu? Ela nossa, dança. Mas a Beyoncé faz a banda dela a mexer banda muito dela, mais. É verdade, sabe que Dani, que isso? O clipe tem montagem, louca? Tem edição, né? Toda vez que entra no rego, eles corta, tem um diretor, corta, resgata. Aí ele tira. O diretor do resgate, ele fica olhando pra bunda pra ver na hora que vai entrar. Exato, tem um resgata, cara que faz só isso. Rihanna. Tem um contra-regra. Não, a Rihanna tá pelada. A Rihanna tá sempre pelada. Imagina a Rihanna combatendo crime. Não, Rihanna tá sempre pelada. Se Rihanna tiver superpoderes, para. Rihanna, se tiver com probleminha, ela arranca a roupa e vai nua mesmo. Nesse tipo de set, tem um contra-regra e tem um contra-rego, que é o cara que fica só falando, puxa, entrou, puxa. Como é que essa pessoa vai correr com aqueles maiôs abertos aqui, com as tetas balançando? Gente, isso pula um mamilo pra fora. Não, mas então, se a mulher tiver peito grande, ela não pode ser... Não, heroína? Não é isso. Ela pode ser o que ela quiser. A mulher. Isso é tetofobia, tá? Isso é tetofobia. A mulher pode ser o que ela quiser. O que eu estou dizendo é que coloque uma roupa que seja confortável e que não pule mamilos nem o seu rego pra fora enquanto você está chutando a cara do bandido. Você tem que ver está correndo atrás do bandido. Você tem que ver a Poderosa. A Poderosa é a personagem menos anatômica que existe, porque ela é muito peituda e ela usa um maiô que tem aquele buraco no meio, assim. Então, pô, pra escapar os mamilos ali pelo meio ali... Não escapa, cara. Como é que você vai escapa fazer? Não, ali. É tecido kriptoniano. Ah, aquele ali é pra olhar, né? Ele ali é pro cara chamar a atenção do cara e, velho, e o cara não tem outra explicação. Não dá, então tem que parar com esse negócio das heroínas, se vestir igual as moças da Augusta. Que as moças da Augusta se vestem assim, mas elas não estão combatendo o crime. Então elas podem, não dá, gente, tem que parar com isso. A gente não vai mais engolir esse tipo de coisa dentro do universo Marvel. Eu quero, nossa, ó, eu tô muito chutei broxado. Chutei qualquer um agora. Eu tô muito broxado com a ideia do desse universo Marvel. O seu cosplay na Comic Con Experience no fim do ano. Não, porque... eu não vou com aquilo ali. Você tá completamente equivocado. Você vai de Psylocke. Eu vou de Hot Pants. Mulher Maravilha Hot Pants. Mulher Maravilha Hot Pants. Broxei pro seu cosplay. É, mas você quer que eu vá o quê? De biquíni? Ué, eu quero que você vá de cosplay. Cosplay é cosplay. Cosplay. E aí, essa, eu não vou igual aquela moça. Aquela moça tá de hot pants. Tá, aparece? Tu não aparece tudo. Dani, você que falou que queria ir de cosplay. Cosplay exige fidelidade, tá? Mas eu vou ser fiel aos personagens que eu vou escolher. Qual que é a sua personagem? A você Mulher quer... Maravilha. Mulher Maravilha. A She-Ra. A She-Ra tá de maiô, mas tem uma sainha que causa ali um mistério. Você entendeu? Entendi. É isso. E a She-Ra combate o crime também. Ela dá aquele chute, ela sobe no cavalo. Mas a She-Ra tá com uma sainha. Mesmo se entrar, ninguém vai ver também. Tá tranquilo. Ela não tem que se preocupar com os olhos alheios. Ele tá preso na cadeira, o Érico, agora. Ele quase ficou pelado nesse momento. Porque ele deu uma pulada e... Você entendeu? Mas a She-Ra não combate o crime. A She-Ra tem um poder lá da espada. Ela combate o ela... Zordak. Não, se ela combatesse o crime, aquele cabelo jamais ficaria é o pé daquele. É mal, ela é muito pior. Desfila, né? Ela desfila. She-Ra desfila, meu bem. She-Ra é diva. Oh, aquele isso? Cabelo de She-Ra, você acha que se ela combatesse o crime de verdade, ela teria aquele cabelo maravilhoso? Não teria, Eric. Não teria. Só sei que She-Ra faz carão com os bandidos. She-Ra deve ser meio fedida, porque ela fica o dia inteiro... Ali em cima daquele cavalo. Cavalos não são muito cheirosos, né? Mina imagina que... a bota. É. Mina que anda muito a cavalo não é muito cheirosa. A pessoa sim. Mais cheirosa ali naquele universo da She-Ra é o arqueiro. O arqueiro é cheiroso. Na verdade, o arqueiro ele parece meio que o stylist de todo mundo, assim, né? Deve ser a Eternia Fashion Week. Cara, ó, de She-Ra, vou te falar que a que eu tinha tesão era a Cintilante. A Cintilante, que é a princesa lá da Rainha. É muito mais gostosa que a She-Ra. Tá? E mais cheirosa também. She-Ra era muito mais poderosa. Mais cheirosa. Você cheirou a Cintilante pra saber? A Cintilante tem cara de que cheira bem. Porque ela emite lá uma onda, ela tem umas energias lá. Energia do cheirosa. Energia cheirosa. Energia cheirosa. Ela tem energia cheirosa. O reino em geral parece muito cheiroso, né? Menos a parte lá do Hordak, que é meio. Eu falei Zordak, né? Hordak. É o Hordak, é. Acho que eu vou de Chitara também. Chitara é foda. Chitara é bom. Eu retiro o que eu disse sobre o cosplay broxante. Tá? Mas a Chitara é bom. Qual que é a roupa tem que ser da Chitara? Tem que ser uma pintura corporal, né? É pintura corporal e aí tipo e uma tanga. E o maiô laranja e ponto. É. O maiô laranja com meio uma tanga peluda assim. É legal, Chitara é legal. Jamais na minha vida. Você tem uma cor de Chitara, vai ficar bom. Mas nunca na minha vida. Você tem cara de Chitara mesmo. Você tem cara de Chitara, Dani. Nunca na minha vida. Vocês tem cara de Chitara. Você pode andar com um bastão. Olha aí que beleza. Posso andar com um bastão. O Chitara é uma das roupas de cosplay mais fáceis de fazer. Que você pega um cabo de vassoura, um maiô laranja, um guache. Caralho, que susto. Ah, Omelete Nights. Então, olha, é isso. Foi um prazer, novamente, estar entre amigos. Você falou pra caralho hoje, hein, Dani Taranha? Você tá não, bem louco. Tava bem, tava bem hoje, Dani. Eu não falei, eu só dei a minha opinião. As pessoas pedem a minha opinião, eu dou a minha opinião. Se ninguém pedisse, eu não falaria. Eu só falo porque me pedem. Entendeu? E quando que você vai lá no presídio visitar a Suzane? Então, eu tenho um pouco de medo de gostar e não voltar. É porque ela tem um poder, ela tem uma lábia, né? E a lábia. Ela tem a lábia. Suzane tem lábia, então eu tenho medo de ir lá, ela passar, porque eu sou uma pessoa muito... Influenciável, né? E tem toda essa pessoa, né, social, assim, que é a mulher de bandido, né? Que é a mulher de bandido, tem uma coisa meio... E, né, tem o glamour, né? O glamour em torno da mulher de bandido, em torno do presídio, área VIP, da Ciroc... Tem todo um glamour. Existe toda uma magia ali, né? Tem toda uma magia. E a Suzane parece ser uma pessoa bem penetrante mesmo. Deve de ser. Olhar, e, sabe? E deve ser meio difícil resistir aos encantos de Suzane von Richthofen. Então eu não vou visitá-la. Agora, como é que você vai também... Só pra gente encerrar esse assunto. Como é que você vai também roubar... Tudo bem, que dentro da categoria de psicopatas, a Suzane está bem acima de Elise Matsunaga. Porém, Suzane não executou o ato, e Elise sim. Então você vai roubar a mulher da mulher que picou o marido? É, eu acho que ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa. Ela, não, mas ela tem a inteligência do negócio, não, ela foi entendeu? Muito corajosa e que dá o quê? Dá mais sex appeal pra ela. Deixa assim, ela mais irresistível, porque é uma mulher que tem culhão, que bota o pau na mesa. Pois é. Entendeu? Então você fica, ai, gente... Mas a gente diz que ela é muito cerebral, não sei o quê, que ela... magnética e tal, ela pode ter se apaixonado pela sequestradora e ela tipo não tinha solução nenhuma a não ser tirar a mulher da outra, entendeu? Por mais que a outra seja picadora de homem. É, porque quando o amor acontece, é muito difícil. Quando o amor acontece, por mais que seja entre, por trás das grades, entendeu? Quando o amor acontece... When a woman loves a woman. Quando o amor acontece, é muito difícil você frear o sentimento, as sensações e o suador. Então, tá com tempo livre, o amor aconteceu, por que dizer não, né? Diga sendo sim, que só se sim, vive uma vez nessa vida. É, só é, se vive uma vez. Temos que aproveitar todos os momentos. Só se vive um dia de cada vez, viu, Marvel? Para de prometer filme até 2045. Não estarei viva até lá para assistir todos. Vou morrer daqui a 10 anos. Você tem que assistir não vou um monte ver de metade filme, né? dos filmes que ela vai fazer. Vou ficar o quê? Com vontade. E vou carregar essa energia negativa do quê? Da vontade, do desejo não realizado para o meu plano espiritual. Culpa de quem? Da Marvel. Tudo bem. Você entendeu? Pô, eu acho que é o final mais... Olha, mais positivo e ao mesmo tempo triste. Profético. Profético e categórico. Vou ali assistir Azul é a Cor Mais Quente e já vou. Ah, chega. Nunca mais assisto Azul. Volto daqui a 40 minutos. 40 minutos? Chega. Que é o tempo que dura a ralação de tcheca. Ralação de tcheca. Rala tcheca, rala tcheca. Deixa a tcheca, rala tcheca, rala tcheca. Omelete Nuts. Hasta la vista, baby.